Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora ao vivo pelo Facebook, pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 16 de maio de 2021, uma linda manhã, uma data que se comemorava o aniversário da minha mãe, que já está do outro lado, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, nós estamos aptos a começar mais um programa conversando sobre assuntos tão interessantes que serão os temas tratados no dia de hoje. E nessa atmosfera de alegria e de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E como o Geraldo falou, hoje está cheio de assuntos interessantes, né? Cada lição lida aqui vai trazer bastante informação e que nós possamos estar em sintonia para fazer o melhor. Um bom dia a todos e que nós possamos fazer o melhor. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Geraldo e Luiz. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que estamos aqui mais um domingo comentando, divulgando essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje recebeu o título de O Papel da Ciência na Gênese. A Gênese é a criação, é a origem, os primeiros fenômenos que deram origem à vida, que deram origem ao planeta Terra, que deram origem a vários planetas. E quando nós... Esse aqui é um capítulo 4 que nós vamos conversar. À medida que a gente vai estudando o livro A Gênese, os assuntos vão ficando muito densos, com várias insinuações de ordem filosófica, científica, religiosa, e todos nós temos que estar muito atentos ao lermos esses textos do Kardec, porque eles vão nos levar a gente conhecer e viver ensinamentos que muitas vezes passam despercebidos. E o Kardec foi muito feliz ao colocar o título O Papel da Ciência na Gênese, que foi o mesmo título que eu utilizei para batizar o programa de hoje. Porque a Gênese é a origem. E a maioria de todos aqueles povos que viveram na antiguidade, eles tinham a sua religiosidade, e essa religiosidade se confundia com o entendimento que eles tinham da origem do universo e da origem da vida. E foi por isso que foi escrito, 5 mil, 7, 8 mil anos atrás, o livro A Gênese. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A Gênese bíblica é o primeiro livro da Bíblia hebraica e cristã. Faz parte do Pentateuco e da Torá, que são os 5 primeiros livros bíblicos. Narra a visão desde a criação do mundo na perspectiva hebraica até a fixação desse povo no Egito através da história de José. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do texto do livro A Gênese da Bíblia a Moisés, enquanto a crítica literária prefere descrevê-lo como compilado de textos de diversas mãos. Então, quando nós abrimos a Bíblia e começamos a folhear e ler o livro A Gênese da Bíblia, você vai se defrontar com inúmeras histórias, inúmeros comentários da época. E o Kardec, ao ler esse livro, A Gênese, ele começou a traçar pontes entre o que se tinha na Bíblia e os avanços da ciência. Por isso que ele escreve O Papel da Ciência na Gênesis. Então, assim começa o programa Visão Espírita, e pelo teor desses textos, vocês imaginam os assuntos que nós vamos tratar no dia de hoje. Mas antes que a gente entre nesses assuntos tão específicos e tão interessantes que o Alan e o Luiz vão trazer hoje, vamos começar, como sempre, estudando, lendo uma página do livro Fonte Viva, de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E eu estava lendo esse livro, Fonte Viva, e entendi que esse texto, onde o título é Linguagem, eu achei interessante porque foi da linguagem do livro A Gênese que o Kardec acabou criando todo esse contexto de entendimento. Então eu trouxe para todos nós, dividimos com vocês, esse capítulo 43, Linguagem. E foi selecionada uma frase da epístola de Paulo a Tito, em que Paulo fala o seguinte: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E utilizando essa frase, o Emmanuel faz a seguinte interpretação: pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho: nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim a linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Luiz, o que você pode falar sobre esse texto, Luiz? Olha, esse texto eu elegeria como um compêndio, né, de comunicação. Na realidade, todos nós podemos estar num estágio um pouquinho mais alto, mas não deixamos de passar pelos estágios que antecedem, né, a evolução. E Paulo nos coloca aí diante de um diálogo onde as pessoas que nos provocam, né, fazem com que a gente recorra a recursos que nós já utilizamos e foram muito eficientes na época para o nível de entendimento que nós tínhamos, né? Mas isso aí revela também que o quanto nós ainda estamos atrelados a esses sentimentos. Porque quando a gente é agredido, a gente de imediato coloca, né, no nosso padrão repudiar com o mesmo tom, né? Eu não levo o desaforo para casa. É o popularmente conhecido. E aí a gente perde as melhores oportunidades de mostrar ao nosso interlocutor o quanto é bom equilibrar-se, refinar-se, né? Elevar-se. Então, a gente tem conhecimento de maiores recursos, mas na hora H a gente usa os recursos anteriores, que é o, né, olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus veio trazer a lei do amor, ele veio substituir aquele pai rancoroso pelo pai amoroso. E isso acontece no processo evolutivo. Nós conhecemos já, nós somos conhecedores de níveis mais elevados, né? De linguagem, de comportamento. Agora, nós não somos ainda portadores desses níveis mais elevados, porque ainda não adquirimos esse hábito. Esse hábito está em construção em cima do conhecimento que nós já elaboramos. Então, nós já sabemos da vantagem, de todos os pontos positivos de você manter esse equilíbrio, essa harmonia. Mas ainda não nos apropriamos da forma de executá-los. Estamos em andamento, né? Uhum. Então, essa fala do Paulo é fantástica. É realmente, eu diria que isso aí é um tratado de oratória, de comunicação, que nós tínhamos que estudar muito, muito, muito bem, porque realmente ele contém muitas informações importantes. Eu selecionei aqui duas frases que realmente são bastante importantes, eu queria aproveitar para ler, né? Aliás, eu convidaria os nossos ouvintes a ler essa lição, a estudar essa lição, porque esses 5, 10 minutos aqui que a gente gasta é muito pouco, porque isso aqui tem que ser refletido, tem que ser estudado, tem que ser rememorado sempre. Então, ele coloca assim, linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais, expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Melhoria no sentido de você praticar aquilo que você aprendeu que é bom. Entendimento no sentido de você compreender que realmente aquilo são valores. O chicote não fala tão alto como aquilo. E elevação é no sentido de nós, através da prática elevada, nos elevarmos. Esse é o mecanismo, né? Não tem mágica. O que existe é consciência e, após a consciência, é praticarmos. Porque, sem isso, nós não saímos do lugar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, muito bom. Alan, o que você teria a falar sobre a linguagem de Emmanuel? Bom, meus queridos, olha, eu vou falar para você. Linguagem é algo muito importante. A ponto de ter formações universitárias nesta área, né? Então, a gente, quando pensa em linguagem, a gente pensa, às vezes, só em fala. Mas a linguagem também é por sinais e a escrita também é outra forma de linguagem. Então, quando o Emmanuel nos traz essa lembrança, né? E eu gostaria aqui de começar com a frase de Paulo, né? Linguagem sã, quer dizer, sadia, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, nós muitas vezes entramos em discussões de qualquer ordem que seja. E acho que essa lembrança de Paulo é uma lembrança muito oportuna e importante. Mantenha uma linguagem sadia. Mantenha uma linguagem sadia não só com a fala, mas com a sua gesticulação, a sua postura, o seu olhar, né? Todas estas formas são linguagens. Por exemplo, eu não estou concordando com o que o cara está falando, eu não estou falando nada, mas eu estou fazendo assim, ó. Quer dizer, eu estou discordando do que ele está falando e eu estou tirando dele o direito de expressar a opinião, o ponto de vista dele. Né? Então, que a nossa linguagem possa ser sadia e irrepreensível. É muito sério isso aí, né? A linguagem, eu digo aqui que você se expressar corretamente no português, no caso nosso aqui, que somos brasileiros, né? É uma obrigação, né? Então, nós precisamos, se eu não me expresso corretamente, se eu não consigo articular as palavras de maneira a me comunicar, porque, olha só, existe uma regra na comunicação. O que eu falo é exatamente o que o outro escuta? Não necessariamente. Então, eu falo ou eu escrevo e o outro decodifica o que eu falo ou o que eu escrevo. Então, essa decodificação que nós temos que ter na comunicação, uma certeza que vai ser decodificada da forma que eu realmente estou expressando meu ponto de vista. Então, a comunicação, ela é essencial, né, na vida humana. Muitas vezes a gente trava um canal de comunicação porque a gente quer impor o nosso ponto de vista ou porque a gente já conclui antes do outro acabar de falar, né? Enfim, a gente tem que ser realmente muito cuidadoso com o uso das nossas linguagens, todas elas que sejam, né? Por exemplo, o jovem, ele tem, isso em qualquer época, né? Ele tem o hábito de se comunicar com a sociedade através de formas que choquem a sociedade, né? Então, ora ele pinta o cabelo de uma cor, olha, ele faz tatuagem no corpo inteiro, ora ele deixa o cabelo comprido, a barba comprida, ele faz movimentos com o seu organismo, com o seu corpo, a chocar o que é tido como normal. É uma forma dele começar a conquistar um espaço na sociedade, né? Então, é uma outra forma de linguagem, comunicação, e como nós acolhemos essa linguagem, essa comunicação. É imprescindível que, no mundo, a gente precise tomar muita atenção, muito cuidado com a maneira que nós nos comunicamos. É preciso tomar muito cuidado. A lembrança do Emmanuel é muito oportuna e garanto que era um textozinho para a gente deixar ele impresso perto da gente e na hora que a gente vai se expressar falando bobagem, a gente lê primeiro, para depois a gente avançar na comunicação. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. E eu realçaria, você vê que é interessante, você viu um aspecto, o Luiz viu o outro, e a frase do Emmanuel que me chamou muita atenção é essa frase que ele fala: a palavra é canal do eu. É interessante que a palavra falada ou escrita, como o próprio Emmanuel diz, é um canal da sua essência, da sua realidade, de você como espírito. Então, aquilo que você fala dá notícias daquilo que você entende, dá notícias daquilo que você sente. Então, a palavra tem que ser da melhor maneira possível para que se torne compreensível e ajude aquele que está ouvindo. Então, cuidado com aquilo que a gente fala. E como disse muito bem o Alan, o falar, muitas vezes, é a palavra, é o gesto, é o olhar, é a maneira como a gente se conduz na vida. Muitas coisas são ditas em silêncio, outras coisas são ditas com palavras. Então, essa linguagem, eu acredito que o Emmanuel ele abriu para várias opções, mas que nós pensemos nessa frase do Emmanuel: a palavra é o canal do eu, da nossa essência. Aliás, até Freud falava que, no nosso linguajar comum, eventualmente a gente comete alguns pequenos deslizes, nós damos sinais de quem somos na palavra. Chama-se o ato falho, né? Sem querer você fala dando sinais do que você pensa, do que você sente. Aí depois você fala, não, desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Não é bem assim, a história é uma coisa muito maior. Então, a todo momento, o que estamos fazendo, o que estamos falando, dá notícias do nosso eu. Mas muito bem, meus amigos, acho que foi muito bem comentado aí pelo Alan e pelo Luiz. E como disse o Luiz, até durante a semana eu estava conversando com o Luiz sobre alguns aspectos psíquicos da mediunidade, e hoje o Luiz vai entrar num assunto extremamente interessante, o Alan também, porque nós vamos ler o livro do Kaibar Schutel, que é esse livro que a gente sempre aconselha a todo mundo ter em casa, Parábolas e Ensinos de Jesus. Essa história que eu vou ler, certamente todos vocês sabem, mas a maneira como o Kaibar coloca, como o Luiz e Alan vão fazer os comentários, vai se abrir uma cortina onde vai dar pano para manga. Então vamos lá fazer a leitura. O título é A Tempestade Acalmada. Esse texto foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. E está escrito assim, nessa parte do Evangelho: e entrando Jesus na barca, seus discípulos acompanharam-no, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade que as ondas cobriam a barca, mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordaram-no, dizendo: salva-nos, Senhor, que pereceremos. Ele, Jesus, lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? E assim encerra o texto escrito por Mateus. Eu deixo ao Luiz e ao Alan para fazer esses comentários tão interessantes do dia de hoje. O Kaibar, ele aborda um tema que às vezes as pessoas sempre imaginam assim, que isso aí seja alguma linguagem figurada, né? Mas nós temos que procurar a informação espírita sempre um respaldo no Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele foi o único que teve o respaldo da generalidade e concordância dos Espíritos. Então, tudo aquilo que contém no Livro dos Espíritos e aquilo que não contém, Kardec deixou muito claro. Kardec colocava: existem dois sistemas, um que pensa assim e outro que pensa assado, né? E com relação a esse tema, o Livro dos Espíritos aborda de uma forma muito clara, sobre a ação dos espíritos na natureza. Então, o Livro dos Espíritos nos informa que as tempestades, os fenômenos naturais, não acontecem à deriva, como a gente imagina que é uma causa geológica, uma causa de clima, uma causa de ventos e uma concordância de certas combinações que faz acontecer uma determinada coisa. Por detrás de todos os fenômenos da natureza, existe uma imensidão de espíritos da natureza comandados por espíritos elevados que presidem os fenômenos naturais. Então, vocês vejam, vocês já viram, por ocasião de um tsunami, alguém convocar, a gente sabe que o tsunami vai acontecer, e de repente alguém convocar todos os religiosos para orarem? Sim. Nós nunca vimos isso. Por quê? Porque os religiosos não têm consciência desse fato. Os índios tinham. Os índios, nós sabemos que eles se reuniam no sentido de chamar a chuva e uma série de coisas. Existem movimentos, como no Rio de Janeiro tem cacique que é cobra coral, cobra coral, que realiza movimentos no sentido de aplacar os fenômenos da natureza. O espiritismo tem conhecimento, mas o espiritismo às vezes carece de prática. Eu nunca vi um centro espírita, um grupo espírita, fazer experimentações com fenômenos da natureza. Eu nunca assisti. Mas o Livro dos Espíritos afirma que isso é um fenômeno natural. Jesus, ele evocou aqueles espíritos portadores e conhecedores dos fenômenos da natureza, que preside hostes de espíritos que eu cataloguei no Vade Mecum Espírita como elementais. Então, se você for lá no Vade Mecum Espírita, você tem os elementais. E lá está indicado os livros espíritas, inclusive o Livro dos Espíritos, que fala sobre os elementais. É um assunto que nós deveríamos nos familiarizarmos. Até, inclusive, para podermos explorá-los, né? Quantas e quantas vezes nós estamos em determinados locais que aquilo lá parece que vai acabar o mundo? Não seria o caso de se recolher e fazer uma prece? Né? Não seria o caso de entrar no clima? Os espíritos não entram, os discípulos não entraram no clima. Eles sabiam que tinham ali junto de si um espírito grandioso e, por juízo, eles deviam pensar assim: pera um pouquinho, ele é bem mais do que nós. Se ele está dormindo, é porque não tem perigo. Vamos deixar dormir, vamos dormir junto. Por quê? Por causa da fé. Da fé e da consciência, o que eles tinham diante de si. Mas o medo ultrapassou a fé. Por que que o discípulo, o apóstolo Pedro, afundou quando caminhou sobre as águas? Porque o medo superou a fé. Quando Jesus o chamou, ele confiou e foi, e andou, caminhou. Agora, quando o medo superou a fé que ele tinha, nem Jesus conseguiu mantê-lo em cima d'água. Jesus não faz mágica. Ele se utiliza de leis de sintonia. Eu dou a segurança, mas você tem que acreditar que a minha segurança é válida. Se você não acreditar nela, como é que eu vou garantir? Eu vou estar criando um dependente. Não, pode afundar, pode duvidar quantas vezes quiser que eu te levanto. Não. Vacilou, afundou. Que é para aprender que não pode vacilar. É uma lei natural. E é uma lei que preside, por exemplo, a educação. Nós devemos educar deixando afundar aquele que vacilou. Que é para aprender que não pode vacilar. Então, nós aí construímos essa fé raciocinada que Kardec nos passou. Nós ainda estamos muito aquém do nível que nós poderíamos estar em termos de conhecimento, que presidiriam as nossas ações, que vão ter que ser muito repetidas para se tornar um hábito. Agora, nós não podemos vacilar. Precisamos que o nosso conhecimento esteja à frente, para a gente começar a exercitar, para poder adquirir. É isso aí, Geraldo. Pelo que se depreende da sua fala, Luiz, esses fenômenos físicos, eles não são aleatórios e casuais, né? Alguns fenômenos podem acontecer por força das pressões atmosféricas, mas, como você disse muito bem, por trás existe uma hoste de espíritos que interferem diretamente nesses fenômenos, não é isso mesmo? Correto, é exatamente isso. Alan, qual o seu entendimento sobre essa tempestade acalmada? Meu querido Geraldo, a gente além de tudo isso aí que o Luiz comentou, nós temos pouquíssimo conhecimento nessa área, exploramos muito pouco, e nós focamos em outras coisas, né? A gente não foca... vamos pensar um pouquinho. Quando nós éramos seres primitivos, seres humanos primitivos, nós temíamos, né? O relâmpago, o fogo, a tempestade, o vento, a gente temia. E por que será que a gente tinha temor naquela época? Por ignorância, né? A gente ignorava o que seriam aquilo. Chegou uma época que a gente achava que era castigo de Deus até, né? Porque eu fiz isso, fiz aquilo, porque a consciência já tinha começado a pesar. Eu só sinto um castigo quando minha consciência pesa, né? Porque se eu não sinto o peso na consciência, o castigo vale para quê para mim, né? Vale como uma tortura, né? Eu não vejo como um castigo, né? E quando eu começo, então, ó, seres humanos, começamos a ver o fenômeno da natureza cientificamente, a gente começa a encontrar explicações, né? Por exemplo, o relâmpago é uma diferença de potencial elétrico entre a carga espacial e a carga da Terra. Então, é natural que os elementos eles tendam a um equilíbrio, então se descarrega essa energia. E daí a gente vê a descarga dessa energia como um relâmpago, né? Então não é que o relâmpago é um castigo, é um fenômeno da natureza. Mas quem comanda esse fenômeno da natureza? Quem organiza a natureza? Quem que pode fazer com que essa natureza toda ela se junte e funcione de uma determinada maneira? Porque, por exemplo... olha que interessante que é, né? A gente vai ali naquela região dos Estados Unidos, ali naquela região Golfo Sul, né, americana. Oi? Central e Sul. Central e Sul. Que tem furacões, assim, monstruosos, altamente destruidores, assim, é um fenômeno que o homem ainda não consegue ter controle sobre ele, só consegue hoje, e aí ainda bem de forma precária, detectar a formação daquilo lá e tentar proteger as pessoas. As pessoas fazem abrigos, né, para poder fugir de uma morte iminente daquele vento que estoura tudo. Se a gente vai ali perto do Oceano Índico, nós temos uma ação maior de tsunamis, porque são movimentos da terra no fundo do mar e que movimenta aquelas ondas, né? Então, todos esses fenômenos, se a gente for em algumas regiões que tem vulcões, né? Os vulcões são outros fenômenos que... Por que que naquela hora, naquele momento, entra em erupção? Qual é o mecanismo? Quem comanda tudo isso, né? Porque quando... Jesus fala que Deus cuida das aves dos céus, né, e das flores do campo, quer dizer que ele cuida de tudo. Então, quem cuida desses fenômenos brutos? E tem espíritos envolvidos nesses fenômenos. Né? E esses espíritos envolvidos nesses fenômenos, né, eles certamente se especializam naquilo com alguma finalidade. Aí a espiritualidade superior, ela utiliza desses elementais ou desses espíritos que mexem com esses elementos da natureza, vamos falar assim, para provocar certas manifestações para fazer com que o ser humano se movimente de forma diferente. Então são ferramentas de Deus para tirar a gente, muitas vezes, de algum estado de conforto que não está fazendo bem para a nossa evolução espiritual, nós como sociedade. Então, são fenômenos desse tipo que podem, de uma forma maior e mais ampla, envolver um grupo enorme de espíritos para que a gente possa ter naquele grupo um processo de evolução. Então, não é nada absurdo que isso aconteça. Só que a gente, logicamente, vê o estrago, né? muitas vezes a gente tem dificuldade de ver o que, que a gente aprenderia com aquilo, né? Mas é muito interessante ele citar, e eu acho muito bacana o Caibar trazer esse assunto, porque ele abre um comentário do lado científico da doutrina que muitas vezes nesses livros, porque veja, parábolas e ensinos de Jesus, parece que é tudo evangélico aqui, né? Não, mas aí ele está falando de ciência, né? Então é muito bacana ele trazer isso para nós. É uma reflexão importante, que dá para ser bem longa ainda. Ô, Geraldo, me permite uma colocação? Sim. Enquanto o Alan falava, eu estava aqui elucubrando, né? Imagina a ciência admitindo a possibilidade do Espiritismo. Exato. Diante de um fato desses, essas sondas espaciais que fotografam, né, filmam aqueles vulcões, aqueles como é? Furacões. Imagina três médiums videntes dentro de uma cápsula dessa descrevendo o que ele vê. Pois é. Entendeu? Quer dizer, então nós são coisas, elementos que nós temos que explorar. E a ciência admitindo essa possibilidade, essa hipótese, ela pode explorar confirmando pela experimentação ou desmistificando. Entendeu? Quer dizer, então, utilizaríamos os recursos que o Espiritismo oferece para confirmar ou aperfeiçoar aquilo que é informado. E é interessante, Luiz e Alain, que passados 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, ele não foi contraditado pela ciência. Porque tem muitas coisas que vão caindo ao longo do tempo por serem teorias passageiras. O que o Kardec escreveu no Livro dos Espíritos se mantém até hoje. Ninguém consegue ir contra, ninguém consegue derrubar. Então, por que será? Então, é necessário um movimento de observação, de estudo. É como o Luiz disse, e pelo menos admite, será que não existe isso? Será? Eu não começo sempre do ovo que choca em 21 dias? Há 65 anos que ele choca? Não muda. Né? Não, exatamente. Então, a ciência contestando, pesquisando, cutucando essas informações espíritas, cada vez ia solidificando mais, por causa da verdade. Exato. E assim, esse fato de Jesus se levantar e dar uma ordem, aquilo de fato aconteceu, está registrado. E não é só Jesus, vários outros fenômenos aconteceram, não só com Jesus, que atestam essa interação ainda não conhecida. Então é interessante que a gente abra essa perspectiva. Geraldo, vamos levantar mais uma coisinha só. Qual foi a finalidade dessa tempestade? Talvez até para destacar a fé e saber que existiam mecanismos que eles não conheciam, né? Exatamente, foi um show. Foi um show. Para mostrar que o espírito elevado tem comando até sobre essas coisas. É, realmente tem dizem que o Francisco de Assis ele conversava com os animais, né? Talvez tivesse uma evolução tal que ele conseguisse esse contato de maneira diferente do que nós conseguimos, né? É isso aí. Então, muito bem, meus amigos. Você tocou num assunto, vamos entrar um pouquinho mais. Nós, espíritas, precisamos ser racionais, né? Existe um livro aí, por exemplo, do Mirameis, e ele fala que os peixinhos, eles nadavam tudo com a boquinha fora da água, cantando pro São João. Isso é uma coisa sem sentido. Entende? Quer dizer, uma mistificação. Agora, afirmar que São Francisco de Assis se entendia com os animais é uma possibilidade. É uma possibilidade. Quer dizer, de um alcance que nós não temos ainda. Agora, peixinho botar fora a boca fora d'água, daí parte para o misticismo. É isso aí. É ter esse discernimento. No estudo do Espiritismo é necessário ter discernimento e estudar. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 10 minutos. Agora vamos entrar exatamente no capítulo 4 do livro A Gênese, que é palpitante os estudos, né? E eu vou deixar para que o Luiz e o Alan façam esses comentários sobre esse tema, sobre a Gênese. E, como foi falado no começo, na introdução do programa, o livro Gênese é o primeiro livro da Bíblia. E aí eu pergunto ao Luiz, Luiz, o que é a Bíblia? Qual o entendimento espírita da Bíblia? Ô, Geraldo, a Bíblia ela se divide em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é a história do povo judeu. O Novo Testamento é a história de Jesus e do cristianismo. No Velho Testamento, você tem muitas informações que nada mais são do que costumes do próprio povo judeu, mas tem muita informação muito boa, muito simbólica, né? Você tem lá, por exemplo, os 10 mandamentos, está lá no Velho Testamento. E os 10 mandamentos é uma das partes que até hoje, né? A Bíblia com 4 mil anos, nós não mudamos ainda. Né? Então, aquilo que nós trouxemos, que Moisés nos trouxe através dos 10 mandamentos, continua verídico, continua em vigor. Então, a Bíblia é um livro que nós temos que, em função, inclusive, da forma como ela foi escrita, que muita coisa foi... Na realidade, ela foi criada no momento que não tinha escrita. Existiam registros, né? Em papiros, e esses registros, para serem multiplicados, eles eram copiados. Então, você sabe, quando você copia uma coisa, você incorre em muito erro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que na Bíblia fere a razão. Entendeu? Quer dizer, você tem lá uma informação... Por exemplo, na Bíblia tem que Deus se arrependeu de criar o mundo. É uma coisa que não faz sentido. Se Deus era onisciente, como é que ele ia criar uma coisa que depois ele viria se arrepender? Então, nós temos que extrair de lá as informações que não condizem com uma razão, com uma realidade. Então, é um livro que tem que ser visto com muita cautela. Deve ser evitado de ficar estudando como se fosse assim a coisa mais importante do mundo. É importante, tem sua finalidade, mas são fragmentos que conseguiram se preservar, né? Desses 4 mil anos de informação. Tem muita coisa que não tem o menor sentido e muita coisa que tem muita validade. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Já que o Luiz deu essa explicação bem ampla, Alan, eu pergunto a você, o que é a Gênese bíblica? Esse primeiro livro da Bíblia hebraica e cristã. O que é essa Gênese? Bom, vamos pegar o que seria Gênesis, né? Gênesis é uma palavra, né, que ela começa com criação, princípio, origem, nascimento, né? Então, ele é o primeiro dos 5 livros bíblicos, a Gênese, que é da onde tudo foi criado. Então, lá na Gênese mosaica, por exemplo, tem-se o começo de Adão e Eva, eles vêm contando aquela história. Então, no princípio, né? E essa palavra Gênese, ela vem da primeira frase contida nesse livro, que é o Bereshit. Bereshit, Bara, Eta, Shamai. E começa assim a primeira frase. No princípio era o verbo. Né? Bereshit é princípio, na tradução do hebraico, né? Então, pega-se essa primeira palavra, Bereshit, no princípio, Gênese, né? Então, a Gênese é esse livro que vai contar a origem do homem, né? Quando a gente fala da Gênese de Allan Kardec, é a explicação desse livro, praticamente, na visão espírita, tá? E depois ele conclui no quinto livro, que seria o Apocalipse. Então é uma história de 7 mil anos contada na Bíblia. É isso aí, a Gênesis é isso aí. Muito bom, interessante. Então já começamos a ter um entendimento do que é a Bíblia, do que é a Gênesis, e aí entra o Kardec. Qual o papel da ciência na Gênesis, né? Muito bem, aí dando sequência, Luiz, eu pergunto assim, primeiro eu faço esse comentário. Há 5 mil anos atrás, as teorias acerca do sistema do mundo eram cheias de erros grosseiros, pois estavam fundamentadas em seus poucos conhecimentos da época. Por muitos séculos, essas teorias foram consideradas verdadeiras, até que a ciência se desenvolveu e penetrou nos mistérios da criação e retificou as ideias formuladas. Isso foi uma colocação que eu fiz. Agora eu pergunto a você, Luiz, na antiguidade, como se deu o conhecimento sucessivo das leis naturais? Como eram feitas essas observações do homem da época? Ô, Geraldo, a ciência, na realidade, ela veio nos trazer muita instrumentação, né? A ciência, com o telescópio, ela pesquisou o universo. A ciência, com o microscópio, ela pesquisou o pequeno, né? O infimamente pequeno. Microcópio. Sem esses instrumentos, a observação era feita através da mente, né? Através dos sentidos do corpo físico. Não havia informação dos espíritos para o ser humano. Haviam seres humanos que observavam as coisas com seus olhos e, a partir dos seus olhos, filosofavam, né? Naturalmente que esses espíritos, eles tinham várias gradações de desenvolvimento espiritual. Então, uma coisa é você ficar olhando para o céu e outra coisa é um gênio ficar olhando para o céu. Né? Então, as visões serão em função daquele que observa. Um desses que observa já tem muitas informações que ele tem, às vezes não tem nem noção, né? nem consciência, mas ele elucubra. Então, por exemplo, você há 4 mil anos atrás, olhando para o céu, você iria repetir que a Terra é o centro do universo. Sim. Porque o que você via era isso. Você via tudo pendurado no céu à sua disposição. Então, você faria as elucubrações de acordo com a sua visão, a sua maneira de enxergar aquilo. Então, na realidade, no princípio das coisas, o trabalho científico era realizado pelas religiões, porque elas tinham as informações religiosas e elas comparavam com aquilo que elas viam. Então, elas faziam tudo em cima dessa conjectura. Ora, se eu olho o firmamento, imagina você naquela escuridão de antigamente, né? Não tinha essa iluminação que nós temos hoje. Eu lembro que eu ia ali para Charqueado, eu tinha uma chácarazinha ali, e não tinha luz na rua. Então, eu deitava na grama e ficava olhando para o céu, parecia assim que eu estava inserido no firmamento. Era uma coisa maravilhosa. Agora, uma coisa é você ter essa visão e o conhecimento que você tem da ciência. Agora, outra coisa é você só ter a visão. Então, não é nada de estranho você elucubrar que tinha a estrelinha pendurada no céu só para enfeitar o céu. Então, era tudo feito de acordo com a capacidade que aquele ser observador via daquilo que ele enxergava. Então, na realidade, as religiões, como elas que guardavam as informações, elas arquivavam todas as observações que eram feitas e bem feitas, num certo sentido, e que coincidiam ou que reforçavam aquilo que a Bíblia falava ou os livros sagrados falavam. Então, é isso que é a visão da época com os instrumentos que se tinha, que eram os sentidos físicos. Muito bem falado, Luiz. E nessa sequência do seu raciocínio, eu me dirijo ao Alan agora. Alan, o homem imaginava como tinha ocorrido a criação dentro dos ensinamentos que o Luiz nos deu. Segundo as suas próprias crenças, sem, contudo, estar respaldado por uma ciência positiva, porque era fruto da observação do que eles dispunham, que era a visão, as experiências, as religiões. Muito bem, então, feita essa colocação, eu faço a pergunta a você. Por que eu faço a pergunta? Porque hoje em dia, você vê muita gente falando assim, porque na Bíblia está escrito que foi feito isso, isso, isso, isso. Quer dizer, o pessoal segue porque está escrito na Gênesis. Aí eu faço a pergunta a você, Alan. Diante dos avanços da astrologia, dos cálculos, da física, da química, da mineralogia, da geologia, da botânica, da zoologia, da paleontologia e da antropologia, como sustentar essas teses que são milenares escritas na Gênese Bíblica? Realmente, nós temos uma distância muito grande, né? Porque vamos lembrar um pouco de como foi escrita a Bíblia e em que época ela foi escrita. Ela é escrita desde 3 mil anos atrás, 3.500 anos atrás. Eram contos orais apenas, que num determinado momento algumas pessoas foram escrevendo. Então vamos lá, vamos lembrar da linguagem que nós falamos no começo? A linguagem era oral, depois ela passou a ser uma linguagem escrita, aí ela foi escrita, a maior parte, em aramaico antigo, em linguagens que já não se usam mais, depois foi traduzida para o hebraico, né, e assim sucessivamente até chegar nos dias de hoje. Então, nesse meio de tempo, era um livro escrito de forma figurativa, com linguagens figurativas, com alegorias para poder passar ensinamentos. Mas ele não é um livro para ser testado pela ciência. Ao contrário, ele é um livro para ser do sentimento. Então nós lemos aquilo como um sentimento. Se nós somos bons cientistas, o que, que nós fazemos? Nós vamos naquela alegoria que nos promove um sentimento e buscamos a explicação técnica para aquele fenômeno. Não existe para nós espíritas milagre, tudo é um fenômeno. Então todos aqueles acontecimentos falados, de alguma maneira vai ter uma explicação científica para corroborar aquela ideia, aquele mito, aquela fantasia, aquela maneira figurativa de se comunicar dos antigos homens que viveram, nós mesmos, né, nesse planeta aqui há 3 mil anos atrás. O problema hoje de uma pessoa que adota ela cegamente é fazer uma interpretação ao pé da letra sem buscar uma abstração daquela alegoria. Então, essa simbologia ela requer de nós uma abstração de entendimento, não é para ser entendido ao pé da letra, é só para nos motivar sentimentos, é só sensações. A Bíblia, se a gente espremer ela, o Evangelho, se a gente espremer ele, a ideia de que se pingue ali é amor, não é ciência. A ciência é algo que veio depois, explicando todos aqueles fenômenos que ficaram ali alegoricamente narrados. É isso aí, Geraldo. Não, interessante essa sua colocação, Alan, que você falou que os textos escritos, eles fazem um sentimento, ou mostram o sentimento e o entendimento da época, sem dúvida. É que ali muitas pessoas interpretam ao pé da letra. E hoje, cientificamente, toda essa interpretação está caindo por terra, porque não pode fazer esse tipo de interpretação. A não ser, como você falou, enxergar com os olhos da alma, tentar entender qual era o raciocínio da época, qual era o entendimento da época, né? Muito bem. E dando sequência, eu falo ao Luiz agora, pergunto ao Luiz. Escreve Kardec, Luiz, no item 3, abre aspas. A ciência abriu a rota, fazendo brechas no velho edifício das crenças. E então, tudo mudou de aspecto. Em vez de uma gênese imaginária, tivemos uma gênese positiva. Fecha aspas. Pergunta que eu faço a você, Luiz. A ciência da atualidade está em rota de colisão com as milenares crenças que embalaram a humanidade? Ô, Geraldo, ela se colocando em rota de colisão, ela está agindo de acordo conforme a primeira lição que nós lemos. Se nós já temos entendimento, se nós já temos condições de agir com equilíbrio, não é por isso que nós vamos soltar o caminhão de melancia na cabeça de quem é desequilibrado. Nós temos que entender. Nós temos que compreender por que que ele é assim. E o trabalho da ciência não é esmorecer e acabar com aquilo que existe. É compreender e explicar por que que eles se expressavam daquela forma. Existe um filme maravilhoso, que é com aquele artista, um velhinho, Spencer Tracy, maravilhoso, fantástico. E a Netflix deve ter esse filme. O nome dele é... O Vento Será Sua Herança. É muito bonito. Ele mostra que os períodos da Gênese bíblica correspondem mais ou menos com os períodos da Gênese científica. Então, era uma forma... Imagina você, naquele tempo, Jesus tem que explicar, ou Moisés tem que explicar que a Terra se formou em 4 bilhões de anos. Né? Entendeu? Yeah. Quer dizer, não tem o mínimo sentido. Então, eles colocaram como período que era factível naquele tempo, um dia. O período que eles assistiam era um dia. Agora, eles não falaram nem em anos, eles falaram em dia, porque é um ciclo. Houve um ciclo que aconteceu assim, muito provavelmente, talvez tenha sido uma visão mediúnica. E essa visão mediúnica também tenha sido na forma de dia e noite. É um ciclo. Houve um ciclo que formou isso, houve um ciclo... Porque você veja que a ordem que a Bíblia faz coincide com a ordem científica. Então, a ciência, como irmão mais velho, né, de todas essas ciências antigas, essa pré-forma de ciência... ela tem a obrigação de compreender aquilo e não competir com aquilo. Sim. Porque aquilo é a base da ciência, foi de lá que a ciência partiu. Então, quando ela se volta para explicar, ela começa a encontrar bastante coincidência e elementos de explicar uma coisa muito mais inteligível. Agora, ao passo que ela quiser destruir, ela só vai eliminar a sua própria essência, a sua própria base. E não nos esquecendo, né? Que a nossa querida ciência, você sabe mais melhor do que eu isso, há bem pouco tempo fazia a trepanação no cérebro para saber o que tinha lá dentro. Né? Então... nós não devemos ridicularizar ou acabar com o que tem embaixo ou é inferior. Nós temos que aproveitar e explicar como a coisa chegou no nosso nível e aonde nós ainda podemos chegar. É isso aí, Geraldo. Perfeita a sua resposta, Luiz. Quando eu fiz essa pergunta, eu estava pensando na sua resposta assim: a ciência, ela veio agregar informações, valores que nós não tínhamos, não temos. E é exatamente criar pontes entre o que se tem agora e o que foi escrito. Porque tudo isso nasceu por alguma razão. mesmo que fosse uma visão distorcida, simbólica, alegórica, dá para se criar pontes. E eu acho que a ciência ela vai casar com essa história, de tal modo que tenhamos mais informações no futuro. Então, realmente sua resposta foi muito boa, Luiz. E dando sequência, Alan, no final do item 3, nós lemos, abre aspas, a ciência é convocada para constituir a verdadeira gênese conforme as leis da natureza. Fecha aspas. Isso é uma frase de Kardec. E aí eu pergunto a você, Alan, uma nova gênese será escrita? Ou a gênese bíblica também contém informações verdadeiras, pouco conhecidas por conta de alegorias e símbolos comuns nos textos da antiguidade? Ah, eu acho que uma nova gênese não é questão de ser escrita. Aquela gênese é uma história escrita há muito tempo atrás. Então, o que a gente tem que imaginar é assim, que ninguém inventa nada, assim, do nada. A gente pega uma... Por que que há tanta polêmica em querer desmistificar a gênese mosaica, né? Porque muita gente leva aquilo lá ao pé da letra. É, se as pessoas levassem aquilo como um livro importante, mais antigo, né? E partissem dele como um ponto de vista, é o que nós acabamos de falar aí, por exemplo, dos elementais, né? A gente dentro do espiritismo também não estuda isso. A gente não acha tempo de estudar isso. A gente acha tempo de ver outras coisas. Isso aí vai ficando para trás, né? Por que que a gente, então, não pega esse ponto e começa a explorar de uma outra forma, de uma outra maneira? Então, todo cientista que se debruçou sobre a gênese, por exemplo, mas não com a vontade de desfazê-la, mas com vontade de trazer luz àquela escrita alegórica, colaborou com a construção dessa nova gênese, vamos falar assim. Agora, existem também alguns cientistas que querem ir lá provar contra, quer dizer, um radical contrário, né? Então, não é por aí que funciona. A gente tem que somar no monte do conhecimento, conhecimento, e não querer dividir o conhecimento que já teve, né? Eu fico assim admirado de imaginar que alguns homens há 3 mil anos atrás conseguiam dar a explicação que deram. Aquilo para mim é fantástico, né? É, como que eles tiveram tamanha sabedoria naquele momento de explicar para as pessoas daquela forma. Isso para mim é maravilhoso. Eu vejo a presença de Deus nessa vontade de explicação. Agora, é claro que hoje em dia nós já um pouquinho mais avançados, né? Pelo menos na parte científica, nós podemos trazer explicações mais técnicas, mais embasadas em conhecimento, em experiências, até no próprio empirismo da observação dos fatos da natureza, da gente poder olhar de forma mais atenta a todos esses fenômenos, os acontecimentos. Então, a gente pode... Agora, o que vai mudar nossa vida, né, hoje, se a gênese foi assim ou assada? Nada, né? Nós estamos aqui e temos que continuar. Agora, o que nós podemos aprender com aquele texto? Eu acho que é esse o olhar do cientista moderno, com a mente evoluída. Ele como pode aprender com aquilo? Não querer criar teorias contraditórias, né? Não querer inventar roda. A roda já foi inventada, ele tem que fazer esse carro continuar andando, né? Eu acho que seria isso, Geraldo. Não sei se eu respondi o que você queria. Não, foi exatamente isso. E eu acho que você, Alan, fez um comentário assim, né? Que era uma tradição oral em que os ensinamentos eram passados. Aí algumas pessoas acharam que deviam escrever lá em aramaico, no grego antigo, hebraico, e todas foram sendo traduzidas e, de uma certa forma, mudadas de acordo com as traduções. Isso. E eu acredito que muito do que se tem como erro na Gênesis seja fruto de uma má interpretação, de um mau entendimento. E aí o Kardec faz a seguinte frase, e eu pergunto ao Luiz, no item 4, Luiz, está escrito assim: porém, é incontestável que a ciência destruiu, sem possibilidades de retorno, todos os erros capitais. Eu achei essa frase muito forte, né? A ciência destruiu erros capitais. E aí eu fiquei pensando, e eu faço a pergunta para você. Luiz, existem erros capitais na Gênese bíblica, ou esses erros capitais são frutos de uma interpretação equivocada? Ô, Geraldo, muito certamente existem, e como o próprio Kardec mencionou, eram erros, né? Então, na observação, você está sujeito a erros e acertos. E com os instrumentos que eles usaram, que foram os sentidos físicos, sem sombra de dúvida, deveriam haver muitos erros. Esses erros foram eliminados por, naturalmente, uma observação muito clara, muito nítida, de que a coisa não era assim. Agora, o principal, que, como eu comentei anteriormente, os ciclos não eram erros, né? Então, a ciência, ela pura e simplesmente, ela veio corroborar aquilo que era falado na época. Então, eu não sei o que, que a Kardec achou como erros capitais, mas, sem sombra de dúvida, eram coisas muito evidentes que, como ele não especifica, eu não poderia aqui mencionar. Mas, sem sombra de dúvida, eram coisas assim muito evidentes, muito claras, que já caíram por terra, né? Então, na realidade, por exemplo, a própria ciência, ela, na sua evolução, ela derruba erros capitais que eram teorias que pensavam uma determinada coisa e depois se confirmou que não era, que era completamente diferente. Então, o que é um erro capital? Um erro capital é um caminho que se toma e que vai chegar a lugar nenhum e aí a gente volta de novo para o centro e toma um outro caminho. Hoje, a própria ciência faz isso. Há quanto tempo estão querendo implicar que o Einstein cometeu um erro capital? Eles estão bombardeando a teoria de Einstein e cada vez que bombardeia e não chega à conclusão que aquilo é um erro, vira uma afirmação. Então, ciência é isso. Quanto mais bate na estaca, mais a estaca afunda e mais fica cada vez mais sólida, né? Por isso que Kardec falou, não tem que temer o tempo, né, a verdade ao longo da sua existência. Porque o Espiritismo encara a ciência ao longo de toda a sua existência. Se a ciência provar alguma coisa diferente, ele adere. Se provar, né, se ficar evidente. Exatamente. E é interessante, Luiz, utilizando a sua palavra do Alain, que a Gênese foi escrita. E muitas vezes, as interpretações que faziam de uma parte da Gênese eram mais valorizadas do que a própria Gênese. A Gênese ficava esquecida e aquela interpretação ficava em alta, até que ela caía diante do avanço da ciência. A interpretação caía, não a Gênese, né? Então, a Gênese, como o Alain muito bem destacou, tem muitas verdades. E olha que interessante como a sequência foi legal. Agora eu pergunto ao Alain. Alain, no item 5, Kardec escreve, abre aspas. Olha que interessante a sequência. Alguns de tais erros são mesmo mais aparentes do que reais. E provém da falsa interpretação de certas palavras, cuja significação primitiva foi perdida ao passar de uma língua para outra pela tradução. Olha o Kardec fala, o erro é mais aparente do que real, porque muita coisa foi perdida. Aí eu pergunto a você, Alain, para nós e para aqueles que estão nos ouvindo, a Bíblia que hoje conhecemos, ela é inteiramente fiel à realidade dos fatos da antiguidade? Segundo, as eventuais distorções ocorreram unicamente por conta das traduções? Infelizmente, não. É, primeiro que, lembra assim, ó, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Essa é a frase popular, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, quem narrou esses fatos há 3 mil anos atrás, muitas vezes não com a intenção de mentir ou de enganar, mas na intenção, às vezes, de criar uma narrativa, ele costurou com algum item criado por ele para poder fazer sentido o que ele vinha narrando, né? Então, ele veja que muito... Vamos deixar claro aqui. Esse ponto que se é aumentado a quem conta um conto não necessariamente é com a intenção de enganar ou de ludibriar ou de provocar qualquer tipo de simulação ou de vontade de trazer dolo ou uma crença àquilo. Às vezes, e muitas das vezes, aquela vontade é de passar à frente aquela história, para dar mais ênfase, para dar mais credibilidade, a pessoa pega e põe um ponto a mais ali, né? E aí, esses pontos que foram inseridos, eles vão ficando um pouco distantes do que realmente aconteceu. Nós tivemos também, principalmente por toda a Idade Média, a Igreja Católica, principalmente, tentando comprovar fundamentos filosóficos à religião católica, e ficando ela de posse, inclusive, dos textos tidos como originais lá do passado, nós criamos aí, provavelmente, algumas alterações de texto, que hoje existem muitos pesquisadores buscando fazer esse estudo, né, para comprovar teorias filosóficas basilares para se conceituar os dogmas católicos. Então, é muito complicado até a gente falar qual ponto foi aumentado, qual ponto foi mudado, né? As traduções também colaboram muito no sentido de que, muitas vezes, numa língua, nós temos uma palavra, por exemplo, a palavra saudade no português, nós não encontramos traduções desta palavra diretamente em outras línguas. É difícil de você explicar numa outra língua o que seria saudade, né? Para falar uma palavra simples do nosso dia a dia. Agora, imagina quantas palavras do hebraico vieram, do aramaico veio na tradução do hebraico que precisaram de uma adaptação. Quantas do hebraico foram para o latim, que foi na época que Roma adota a religião católica como oficial? Grego antigo. Oi? Grego antigo. Grego antigo. Grego antigo. Quantas palavras foram daí desse grego antigo para o latim, quando da Vulgata Latina, para vir para uma linguagem mais ligada a nós, então, romanos na época, né? Quanto mudança teve para o português? Um português que foi traduzido do português de Portugal, né? Quanta coisa para se rever, para se analisar. Então, qual é a intenção dessa mudança? É sempre com intenção de dolo? É sempre com intenção de prejudicar? Não, muitas vezes a intenção não foi nenhuma dessas. A intenção, às vezes, foi boa, né? Mas diz que no inferno está cheio de gente com boa intenção, né? Então, às vezes, essas boas intenções trouxeram mais problemas do que explicações. Então, é natural, né, que dessas traduções e dessas mudanças todas ocorresse uma série de distorções que faz com que hoje, quando alguém segue esses textos ao pé da letra, ele vai falhar, porque ele está seguindo um texto que foi já muitas vezes comprometido e alterado. E é interessante, Alain e Luiz, que vocês falaram, isso me lembrou que uma das virtudes... Ah, quer falar, Luiz? Pode falar. Só com relação a isso que o Alain falou, eu tive uma experiência pessoal muito interessante. Existe um artigo sobre mãe, que foi escrito, se não me falha a memória, ou Maria Dolores ou o Meimei, não lembro qual das duas. E aí eu escrevi esse artigo e alguém aqui em Piracicaba pegou o artigo e transcreveu. Mas aí existe um texto que diz assim, mãe, né? Enaltece, porque ele estava falando de mãe. Aí a pessoa pensou assim, não é só mãe, mãe e pai também, né? Botou lá, mãe e pai. Quando eu li aquele artigo, eu digo, uai, mas isso aqui não tem. Ele acrescentou. Agora imagina quanta gente vai pegar cópia daquele que ele acrescentou. Exatamente. Daqui a pouco, entendeu? É isso aí. A gente, o Luiz e Alain, e queridos ouvintes, num trabalho científico, uma das virtudes que o pesquisador tem que ter é a imparcialidade. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que observar e descrever o que ele viu. Não pode ter um viés de condução. Infelizmente, em alguns trabalhos, você vê que tem um viés de condução. Quer dizer, eu acredito numa coisa, eu vou fazer que todas as minhas observações comprovem o meu entendimento. Isso é um viés de condução. E eu acredito que muito disso aconteceu na Bíblia, na Gênesis, nas traduções. Quem traduz faz isso que o Luiz fez. Ao invés de colocar só mãe, coloca mãe e pai. Como você disse, fui eu que fiz, hein, Geraldo? Não fui eu que fiz, hein? Então, eu acredito que muito do que aconteceu é por conta disso, né? Das pessoas, ao pegarem um texto, achar tão bonito e acreditam em alguma coisa, ele acrescenta uma coisa sua. E o texto vai se divulgando. Muito bem. Então, dando sequência, eu vou partir para as últimas duas perguntas ao Luiz e ao Alain. E eu pergunto ao Luiz agora, eu faço esse comentário. Luiz, nós lemos no item 6, abre aspas, Kardec falando, a Bíblia contém alegorias, e sob tal véu ela esconde verdades sublimes que aparecerão se a buscarmos no fundo do pensamento, pois então o absurdo desaparecerá. Então, olha que interessante, o Kardec fala, tem alegorias, e existem verdades que estão escondidas, e se nós observarmos o fundo do pensamento daquele que escreveu, né? Aí a pergunta que eu faço a você, por que que esse véu, que hoje a gente consegue ver com mais clareza alguns equívocos, por que que ele não foi erguido mais cedo, há 300 anos atrás, 500 anos atrás? Por que que esse véu, só agora ele começa a ser mexido? Ô, Geraldo, quando você tem um véu, você tem interpretações, né? Primeiro, tem gente que não vê véu nenhum. Ele enxerga por cima, por frente da cortina, né? Do jeito que ele vê embaçado assim, ele retrata aquilo ali. Existe aquela, o Alain conta sempre aí, na caverna de Platão, alguma coisa assim. É a mesma coisa a história. Por outro lado, isso que foi falado foi 4 mil anos atrás. Hoje nós temos recursos que nos permitem, né, em função do ângulo que nos encontramos, vermos por detrás desse véu. Então, com a nossa possibilidade, de novo, nós vamos lá para a primeira lição. Hoje nós temos capacidade de entender aquela passagem de Paulo. Porque a doutrina espírita nos trouxe elementos que nos permite enxergar as coisas por um olhar de mais compreensão. Mas se fosse há um bom tempo atrás, o coice já ia quase no automático, né? Quer dizer, olho por olho e dente por dente. Jesus trouxe a teoria, a lei do amor. Então nós já temos uma outra compreensão. Daí, a nós fazermos como a gente conhece, é uma distância, porque vai demandar aí uma série de coisas, uma série de práticas, vai demandar uma mudança de atitudes, né? E você vê que nós vamos e voltamos, nós caímos sempre no mesmo ponto. Primeiro vem a consciência, segundo vem a prática, e terceiro vem a mudança. Então, a mudança só acontece depois que realmente a gente consolida aquilo que a gente tem na consciência. Então, nós veremos uma ciência muito mais apta a analisar os os casos iniciais, na sua origem, aproveitando toda a riqueza que o caso traz. Nós vivemos muitos séculos, Geraldo, a religião impondo à ciência um comportamento. A religião desfazendo da ciência de tudo quanto é jeito. A ciência, o próprio descobridor lá do telescópio, ele afirmava uma coisa, crente daquilo, que o mundo não era, a Terra não era o centro do universo pela observação, mas ele foi obrigado a se retratar porque a religião queria. Então, o forte era a religião na base da força, ignorância, poder. E hoje a ciência, às vezes, faz o mesmo erro. Ela, através do poder, através da sua condição, ela joga a religião ao zero. E vai chegar num ponto que ela vai se equilibrar e vai conseguir ver a religião de um ponto mais maduro, de um ponto mais sábio. E vai poder explorar aquilo que tinha de bom, que às vezes, Geraldo, pode ser princípios que a ciência nem sequer ainda percebeu. Pode ser. Pode ser. E aí eu até emendo uma pergunta para você, Luiz. A Bíblia foi e é boa para a humanidade. O que você acha? Eu acho que sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que a Bíblia tem coisas maravilhosas, né? E outra coisa, né? Foi o tijolinho que deu início a todo o estágio que a gente está. Exatamente. Porque foi ela que veio nos trazer a ideia de Deus único. Como se não bastasse as demais, né? Se houve alguma coisa que pesou mais, foi o próprio homem na interpretação e na condução desses ensinamentos, né? Exatamente. Muito bem, Alan. A última pergunta a você, que é um assunto interessante. O que o Espiritismo tem a dizer sobre essa frase que Kardec citou, abre aspas, a imutabilidade da fé, consequência de um respeito por demais cego pela letra. Pergunta a você, a fé, ela é imutável, ela é congelada, ela está concretizada, ou ela muda, ou ela cresce? A fé, para nossa visão espírita, ela é dinâmica, ela vai crescendo conforme a nossa capacidade de interpretação e de relacionamento com ela. Essa imutabilidade da fé, vamos usar a frase aí, né? Por um respeito cego demais pela letra, por que isso? Muitas religiões foram baseadas na letra estática, naquela letra escrita e imutável, né? Então, se, e eu garanto para você que muitos cientistas, muitos pesquisadores dessa letra no passado perceberam a necessidade de uma adaptação da interpretação, mas não podiam fazer porque iriam contra aquele castelo erguido em cima de uma letra morta, né? Então, alguns foram calados à força, outros calaram por conveniência, outros calaram por uma cegueira dogmática, mas se calaram perante a constatação de uma necessidade de mudança, de evolução. A pessoa que tem o discernimento suficiente para evoluir apesar de um conceito desse estabelecido, a essas pessoas é dado a capacidade de buscar o progresso, principalmente nessa interpretação. É necessário que a gente espírita também não se congele em palavras escritas, que a gente também faça uma ação interativa e dinâmica com o texto espírita, né? A gente também não pode se congelar em letras escritas. Ah, mas foi ditado pelo espírito tal. Grande coisa, né? Agora mais 10 espíritos falaram diferente, então vamos pensar diferente, vamos ficar com o coração aberto, né? A gente, a fé em Deus, ela é imutável. Agora, a fé nas coisas, nos fenômenos e nos milagres, ela deve e precisa ser sempre revista com a nova ciência. Né? A gente não vai mudar a fé num Deus único, isso seria imutável. Mas nos fenômenos, né, nos tidos como milagre, a gente precisa sempre estar interagindo com as novas ciências para a gente não ficar preso a essa fé dogmatizada, escrita e congelada num determinado período da nossa evolução humana. Eu aproveito a sua fala, Alan, para fazer uma outra colocação e gostaria que você comentasse. Quando a gente estuda o que aconteceu no passado, 500, 600 anos atrás, existiam os artigos de fé e existia o modelo de crença. O que as grandes religiões faziam é impor um modelo de crença, sem tanto mexer nos artigos de fé. Então, assim, você tem que crer dessa maneira. Eu vou mostrar, você tem que crer assim. Então, esse modelo de crença, que eu acredito que o Kardec quis dizer, a imutabilidade da fé. Quer dizer, você tem que acreditar desse jeito, dentro dessa caixinha. Se você começar a pensar fora dessa caixinha, você vai ser castigado. Então, eu acho que essa imutabilidade é um modelo de crença. O que você tem a falar sobre isso? É um modelo de crença com medo que a pessoa questionando perca a fé. Porque se a fé é baseada numa letra que mudou, se a pessoa interpretar e entender que aquilo não é daquela forma, aquele que pregava aquela palavra, ele passa a ser um mentiroso, ele passa a ser um equivocado. Então, eu já não sigo mais o mentiroso ou o equivocado, eu sigo por minha conta. E todo mundo, até hoje, tem muito medo do espírito livre, que pensa por si só. Isso na política, na religião, em qualquer esfera da convivência humana. O espírito livre, ele é perigoso. Porque ele vai chegar em conclusões e vai tirar sobre nós o poder, seja ele do medo, seja o poder de qual ordem for, mas nós não podemos perder esse mais um, né, perder, entre aspas, mais um seguidor. Então eu prefiro que ele não entenda. Inclusive a nossa base educacional também não cria muito espíritos livres, ela prefere criar a vaquinha de presépio, que pensa igual a todo mundo, medo da perda do controle. Né? Então, a sociedade é baseada muito em controle mental, até em controle da fé. Quando a gente fala que é espírita para algumas pessoas, fala, ih! Por quê? Porque é uma pessoa que questiona. E vai questionar e vai tirar a base da minha fé? Mas se a minha fé foi baseada em areia e não em rocha, é vai a hora de trazer problema. eu entendo que foi interessante o bate-papo de hoje, eu acho que acrescentou muitas informações, desde os espíritos elementais que o Luiz trouxe à tona, até esses comentários filosóficos e históricos do Alan, e acho que o programa de hoje cumpriu a sua missão. Então, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Olha, para mim, novamente, foi um prazer imenso participar, né, desse conluio e que nós possamos, realizar ainda muitos programas como esse, possamos continuar difundindo a doutrina dos Espíritos. Um abraço a todos e um bom fim de semana a todos nós. Alan, suas últimas palavras. Eu queria deixar aqui uma homenagem à nossa querida Sueli Calda Schubert. Opa. Essa semana ela desencarnou, faz 4 dias hoje. Nossa. Ela que nos trouxe tantas obras sobre a mediunidade, teve aqui em Piracicaba. Eu tive a alegria de entrevistá-la num bate-papo, num pinga-fogo, aqui na União Espírita de Piracicaba. É uma pessoa fantástica. Fica aqui nossa homenagem e agradecimento ao trabalho dela realizado entre nós. Que vá encontrar paz um pouco lá no plano espiritual. Um ótimo domingo a todos nós.